Boa tarde, Azul 6999. Livre a decolagem da 10, o vento é 140 graus, 099. Azul 6999, decolada ao zona 0, chame o controle em 120.8. 208, obrigado, boa tarde. Boa tarde, autorizada, final da 17. Aguarde autorização de pouso. Estou aguardando. Zulu Whisky, livre pouso na 17. O vento é 150 graus, 09 nós. Romeu Zulu Whisky, no solo usando 5, tá autorizado o táxi pra bata. Oi, Salvador, passa Romeu, Oscar Bravo. Romeu, Oscar Bravo, prossiga aqui na vertical da estrada do Coco, reporte no Través Norte da Torre, ao cruzamento do campo. Através Norte da Torre, Romeu Oscar Bravo. O Romeu Oscar Bravo copiou a torre? Afirmativo. Salvador, Porta Aérea 2281, uma milha para o externo, na situação final do, da pista 1 já. Gente, FAB 2281, chame com o trem baixo travado, ajuste padrão. 81 está com o trem baixado de travado. Gente, agora sim o tráfego avistado. Livre o pouso na 10, o vento é 140 graus, 07 nós. Romeu Oscar Bravo, observe um bandeirante da Força Aérea na curva final, da 1 no 0. Prepare para o cruzamento do campo, a retaguarda do tráfego. Tenente Bravo. Oi, Salvador, boa tarde. Eu tô 3190. Vai passar o externo. Ok, tá 3190, aguarde autorização de pouso. Temos um bandeirante tocando a cabeceira 10, aguarde autorização. 3190. O Romeu Oscar Bravo, corre agora à esquerda, tome a proa e cruze o campo de imediato. Oscar Bravo, tome agora a proa de Itapuã do farol e chame o controle, 120.8. Alô? Fábio 2281, no solo 21, ao liberar à esquerda, prossiga o táxi para o pátio militar. Botão 3190, livre o pouso na 10, o vento 140 graus, 08 norte. Pouso autorizado, pista 10, tá 3190. Na 3190, no solo ao 23, chame o solo, 1-2-1-1. 2-1-9, confirma? É 2-1-1-2-1, decimal 1. Confirma, 2-1-9, pode ir. Boa. Salvador, 1645 estabilizado, contra embaixada. Voo 1645, 7, tá livre o pouso na 10, o vento é 1150 graus, 07 nós. Autorizado, pouso 10, voo 1645. Quatro, cinco no solo 28, libera a direita, 21, décima 1, solo. 21, décima 1, vou no 645, boa tarde. Voo nono 66, gente, livre pouso na 10, o vento 140 graus, 08 nós. Ok, 140-08, livre pouso no 1966. Solo 166, Solo 32, Liva direita, Solo 121, décima 1. Direita 21, 1, 1, 1, 1. Salvador, Oxané 6143. Estabilizado, senão. 6143, cheque o trem, livre pouso no 10, vento no 50 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. 1013, livre pouso no 10, já lhe informa o trem. Baixado travado, 6143. Frente livre, pouso 1-0. Pouso 6143. Solo 35, livre à direita, solo 121, décima 1. Confirmo, 21, 1. Ah, afirmo. Ok, quebrando à direita, até já. Salvador. Uma boa noite, Otan 3567, está aproximando do ponto de espera próximo. Otan 3567, a linha decola da 10, vento no 40 graus com meia dúzia de nós. Livre a linha de decolagem da pista 10, Otan 3567. Salvador, noite 69, ponto espera no zero, pronto. 869, ele mantém no zero. Ele mantém no zero, noite 69. Mantém o ponto de espera. E 567, decolado aos 40, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, tá? 3567, boa noite. Aeronave à frente está no mesmo nível para o mesmo destino. A separação seria de 5 minutos. Para evitar, podemos coordenar uma mudança de nível com o centro. Aceita o 340 ou 380? 120, vamos coordenar. A princípio mantém, caso não consigamos, será 3 minutos e meio mantendo posição alinhada. Ok. Nove, seu novo nível autorizado agora é 380. 380, ok. Sente livre decolar da 10, vento 150 graus com 7 nós. Livre decolar da 10, boa noite, né, nós. Tipo 54 no 5, após o início da corrida da aeronave à frente, ele mantém no 0. 1869, decolado aos 43, controle 120, decima 8, bom voo. 208, boa noite. Guardião 06, segue para o Graé. Afirmativo. Gente, ingresso na final no 7, reporte final de 3 milhas. Passa na final 3 milhas, agora 7 fora. 35415, livre decolar da 10, vento 150 graus, com 8 nafs. Autorizada, né, decolar da 10, 45 da tripla. Quatro no cinco, decolado aos 4-5, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, 4 no 5, bom trabalho. Salvador, da Chiné 6201, no ponto de espera 10, pronto. Chiné 6201 na linha, mantenha no 0. É, mantenha no 0, né, 6201. Final 3 milhas, o Guardião 06. Frente Guardião 06, segue direto para o Graia. Afirma. Vento no 50 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3, é parte solo controlado no Graia. Passará solo, Graia, o Guardião 06. Zerona vai manter posição alinhada por mais um minuto devido ao menor desempenho da aeronave decolada à frente. 6201 no centro. 201, livre decolar, dono 0, vento 160 graus, com 7 nós. Flag autorizada, pistão no 0, 362, 01. Polos 49, frequência livre. Salvador, boa noite, Azul 4206, no ponto, espera pronto. Boa noite, Azul 4206, ali mantém 10. Balneário mantém na 10, Azul 4206. China 6201, decolado ao 50, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, controle, China 6201, obrigado, senhor. Azul 4206, a linha decola da 10, vento 150 graus, com 7 nós. Azul 2281, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 10. Azul 4206, decolado ao 52, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, Azul 4206. B2281, livre decolar, dono 0, vento no 50 graus, com meia dúzia de nós. A linha mantém 10. 2281, decolado ao 54, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Cinco 464 vai manter a posição alinhada, estimado de 3 minutos devido à aeronave decolar da frente. Cinco 464 copiou. Vai manter a posição alinhada, estimado de 3 minutos devido à aeronave decolar da frente. Por mim tudo bem, mas a solicitação é do controle. Quatro, livre decolar, dá um no zero, vento no 40 graus com 7 nós. Trip 52, 19, poderia fazer um check por gentileza na transmissão 219? 564, decolada ao 59, controle 120, decima 8, bom voo. Tenente 1208, grato, bom trabalho. Esse é o Trip 5219, tá pronto com a vitória da conquista? Poderia fazer um check em 219, gentileza? Decolada ao 00, controle 120, decima 8, bom voo. Trip 5219. Trip 5219, vitória da conquista, nível 200-200, está autorizado, direto, decolada 10, com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5542, controle 120, decimal 8. Trip 5219, chame pronto, pushback, acionamento, parte 3. Informação está sendo atualizada, boa noite, Ocean Air 6259. Poderia fazer um teste na frequência 1219, com gentileza? Ocean Air 6259, 1219.